vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virá. Das cordas do meu violão, que só teu amor procurou, vem uma voz falar dos beijos. Beijos perdidos nos lábios teus.